sorte, a cara de malvada. Se aproximou de mim como quem não quer nada. Eu só falei assim, não vai se apaixonar. Eu só quero fuder, sarra, sarra aqui no baile. Que amanhã é tchau, baby. Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver. Vai ser bota, bota sem lovezinho. Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder. Sarra, sarra aqui no baile. Não vai se apaixonar, eu só quero fuder. Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, baby. Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver. Vai ser bota, bota sem lovezinho. Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder. Sarra, sarra aqui. Bota sem lovezinho. Sem lovezinho.